Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena. Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena. Suas putês lutam por status, estupidez, se tratam conforme teu extrato. Julgo tua roupa, teu cabelo, tua cor, tua tatu. Preconceito não aceito, nem faço trato. Então não me subestima sobre a minha autoestima. Meu valor não se estima, teu papo torto não me intima. Cão de caça não destima, são destina, missão e dá continuação. Cretina, nação que rotina, omissão que fecha os olhos e se cala pra verdade. Cê faz de surdo de burro pra viver sem coragem. Sou vírus que dá problema no sistema da sociedade, que incomoda os moda que sempre fala da carruagem. Nesse mundo ser honesto hoje em dia é insanidade. Eu sou um louco dos loucos que não pensam mais agem. Mais um no país, no estado, na região, na cidade. Vim entre milhões, mas não pra ser só mais um dessa contagem. Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena. Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena. Querem me testar, mas não vai dar certo. Inimigo por perto, durmo de olho aberto. Não vai prestar no quarto secreto. Tem gente que dorme, é melhor ficar quieto. Ela quer seu amor em sua direção. Sua velocidade bate forte, coração. Ela se sente bem no seu quarto blindado. Ela quer seu amor, motor do nada. Ela quer teu controle, leva sua bagagem. Ela tá apaixonada até pela garagem. Acelera, ela grita, e o mano nem massagem. Ela fede a gasolina, e o mano tem um voyage. Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena. Eu me pergunto o que eles têm na cabeça, irmão, pra pensar dessa forma tão pequena. Seres humanos de mente fechada, não sinto ódio, eu só sinto pena.